Vou chamar a novinha pro fluxo. Será que ela vem? Ó, oh, rapidamente ela vai descendo e lentamente ela vem subindo. Essa novinha no meio do fluxo, toda se subindo. Essa novinha no meio do fluxo, toda se subindo. Rapidamente ela vai descendo e lentamente ela vem subindo. Essa novinha no meio do fluxo, toda se subindo. Lentamente, uma quicadinha. Lentamente, uma quicadinha. Albino, vamos meter o louco desgraçado. Lentamente, uma quicadinha. Lentamente, uma quicadinha. Lentamente, uma quicadinha. Vai, ó. E aí, de menor. Lages, Santa Catarina. Acontece assim, eu olhando pra ela, ela olhando pra mim, eu fumando verdinho. Enquanto ela vai fora, lança que dá um twin. Tava assim, vai pro beco. Vou te levar pro beco. Ajoelha. Eita porra. Ninguém tá vendo, vai pro beco. Ajoelha. Aproveita que ninguém tá vendo, vai pro beco. Ajoelha. Aproveita que ninguém tá vendo. Vou te levar pro beco. Aproveita que ninguém tá vendo, vai pro beco, ajoelha. Aproveita que ninguém tá vendo, vai pro beco, ajoelha. Aproveita que ninguém tá vendo. Lages, Santa Catarina. Aproveita que ninguém tá vendo, vai pro beco, ajoelha. Aproveita que ninguém tá vendo, vai pro beco, ajoelha. Aproveita que ninguém tá vendo. Sentar em cima, não pode ver o pereira que ela quer sentar. Vai vai. Albino, bruxo ou chato. Vai Maria gasolina, chega ao final do ano, vê os mano passando, ela vem se jogando, piscando, não pode ver uma moto que ela quer se dar em cima, ela passa de sainha e dá tchau pra zinga, vai Maria gasolina, vai Maria gasolina, não pode ver uma moto que ela quer se dar em cima, não pode ver o pirira que ela pega nós, concorrência.